E aí, como é que tá o Lorca? Tá aqui, deitadinho. Do Ué, meu ladinho. ele tá deitado? Não tá no crack hoje, não? Não, ele sempre tá no crack, esse é o segredo dele. Mas ele agora encostou a cabeça no meu pé aqui, eu acho que tá quase dormindo, porque o rabo dele tá balançando. Ai, esse rabo chicote que machuca as pessoas. Pois é. Ele tá fazendo me coçar mais ainda. Mas O é meu outro não tava filho, né? aqui. O outro tava aqui. Aí aconteceu alguma coisa a 3 km daqui, ele saiu correndo agachado. Aí foi lá pra dentro, daqui a pouco passou agachado de volta. Não entendi. Ah, meu filho, hoje é jogo do Flamengo, né? Você pode crer que ele vai ficar muito assim. Nossa, Ainda. até eu fico assim, né? Então, vamos começar? Caraca, tu sabe a trilha sonora de Annabelle? Não, era só é gótico trevoso. Ah, tá. Erika's Small Talk, o seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. What's this? You folks need to turn around. Pretty bad accident up ahead. Anything we can do? You a doctor or something? Or something. Nice doll. That's what you think. Did it work? The evil is contained. How could you not tell me you're babysitting for the Warrens tonight? Mwah. And we'll be back early tomorrow morning. Have fun. Don't your parents keep any creepy stuff around? We keep it all locked away in a room. It's not good for anyone to go in there. My dad says that everything in there is either haunted, cursed, or used in some ritualistic practice. What's that? The fairy man. They put coins over the eyes of the dead so he could take their souls. What about the doll that's in there? Annabelle. She's in a case for a reason. Gente, adivinha quem voltou? Eu. Não, eu. Você que eu voltou, voltei. Eu voltei, eu, Erika. Mais um Erika Small Talk. Eu tô muito animada hoje. O então, auge da animação. Pra combater a minha animação, quer dizer, pra lutar contra o meu baixo astral, está aqui o convidado que eu trouxe hoje, né? Que não vem nunca, é Amanda Aguiar. Tô de volta, gente, depois de um breve período de inferno astral. Breve período de 2 meses. Isso. 3 meses, sei lá. Exatamente, que ainda não passou completamente, mas, né, vamos fazer um. Voltei pra falar dessa maravilha, dessa obra-prima, do melhor filme de todos melhor os tempos. Melhor que It 2. Falo melhor mesmo. Porra. Que a gente nem viu, nem vai ver. Tá com preguiça. Eu juro que se eu for ver It, eu vou dormir, cara. Eu tenho certeza absoluta. E eu só dormi no cinema uma vez na minha vida e teve uma vez que eu quase dormi. E as duas e foram filme do Batman. Você acredita nisso? Mas qual que eu dormi foi Batman Returns. O da Michelle Pfeiffer. Que pecado. Eu dormi na parte do Coringa lá na... Odiava aquele Coringa. Pinguim! Não era Coringa, para de ser louca. Aí, eu até fiquei com sono só de lembrar. e eu quase dormi em BVS também. não. Assim, eu dei aquela pescada, assim. Aí eu não dormi por causa da revolta, né? A revolta deixa a gente mais alerta. Mas eu dormi com um náufrago. Porra! É animado também, né? Pra caramba. Porra! É o auge da animação, né? Então, eu percebi esse padrão, sobre... filmes do Batman me fazem dormir. Olha, jovem, não fala assim da trilogia do Nolan. É porra essa aí que eu dormia mesmo, eu dormi em casa, que eu nem perdi meu tempo não, no cinema mesmo. Eu vou te falar que Batman Begins eu dormi em casa duas vezes. Eu tive que ver três vezes pra poder conseguir ver o filme todo. De tão bom que é essa merda. Então, mas quando eu falei que era o melhor filme de Annabelle de todos os tempos, eu não tava brincando. Porque é seríssimo. Mas sim, a Annabelle tá indo numa crescente. Ela continua não fazendo nada? Sim. Porém, exatamente. Mas é o charme dela. Ela não faz nada o tempo todo, é tipo o Hulk. Não fazer qual nada. Seu segredo? Não fazer nada. E ela, assim, ela tá todo aprimorando a arte de não fazer nada. Por quê? Sim, porque ela tá assustando exatamente agora. E ela tá agregando outros espíritos, que ela já vinha fazendo isso, né? Agregando outros espíritos. E a gente não tava entendendo, exatamente, a mitologia foi explicada. Eu acho assim, agora, eu como uma apreciadora da arte de não fazer nada, tô achando que a Annabelle, assim, tá arrebentando e, quiçá, estará lá no Oscar ano que vem, na categoria. Concorrendo com... Se concorrer com Amy Adams, né? Né? Entre Amy Adams e Annabelle não fazendo nada, a gente... Concordo que a Annabelle, ela já aprimorou muito mais essa arte. Ela já tá em outro patamar. Não, e Amy Adams é proibida de ganhar. Então, tipo, tem que dar pra qualquer outra coisa Close, que esteja concorrendo que com ela. Pode ser uma boneca. Que é a substituta de Meryl Streep. Então, provavelmente. Mas a Glenn Close não ganhou da Amy Adams ano passado? Esse é o lance. Porque ela é a Ana Furtado de menina, como é que é o nome? Mary Streep, Steezy. Então, vamos direto pro filme, gente. Vamos parar de enrolar, que senão a gente vai ficar um tempo aqui. Que a parada é a seguinte: não vamos recapitular na Annabelle 2. Não, que... ninguém merece. Porque tem podcast lá no Seriadores. Eu vou pôr o link aí, talvez, se eu lembrar na hora de fazer esse post. Do Annabelle 1 e do 2, eu não lembro, acho que a gente não fez. Não, né? A da Annabelle 2 foi um dos primeiros que eu gravei. Não deu nada. Fala besteira. Foi um? Não, foi um, viado. Qual é o 2? Foi um. O 2 é da Vala que empurrando a cadeira de roda da criança, a gente não sabendo por que Vala que tava fazendo lá. Não me lembro, não. Viado, o 2 é da garotinha que é a Annabelle atropelada no meio da rua e fica. E entra na boneca e depois entra na outra menina. Ah, entendi. Que era do orfanato, né? Tinha o poço. É, que tinha uma freira que tinha, estudado. É verdade, que tem aquele espantalho, que nunca mais. Lá no convento. Isso, que um monte de bicho apareceu. Sim, e a gente ficou assim, o que que tá acontecendo? E agora a gente sabe por que tava acontecendo. Mas agora que eu lembrei, é que a gente não vai recapitular mesmo. É, tem uma cena muito maneira nesse filme que fala a história dos três filmes. Depois eu vou contar. Que Inception. Então, primeiro era a Annabelle, né, gente? Era o ataque das pipocas assassinas, que pegava a mulher grávida e arrastava pra olha cozinha. Aí, ó. E que tinha os vizinhos que foram mortos pela gangue lá do pessoal possuído, que aí depois a gente descobre que aquela véia lá que matou os vizinhos, tentou matar e sangrou em cima da Annabelle, era a Annabelle. Que plot twist. Que é a Janice, né, do filme 2, que é a criança que anda de muletinha. Que susto, achei que era a Janice da Annabelle. E muda o nome pra Annabelle. Eu ia falar aqui. Nossa, só pra ficar mais chato, né? E aí ela vai e acaba entrando no corpo da Janice, Annabelle, e ela muda de nome e é adotada com esse nome. Tcharam. E agora, nesse 3, não tem nada a ver com nada. Esse 3, ele é ligado com a Invocação do Mal. Né? Que esse 3 começa com os Warrens são esses filmes. Filmaço. Tu vai ver, eles vão fazer, vão acontecer, por isso que o filme é bom. Não. E aí, vemos Vera Farmiga, aquele moço Aquaboy, Aquaman lixo. Aquaman lixo, que é o irmão do Aquaman. Eles lá, eles pegando a boneca Annabelle lá no primeiro Invocação do Monstro. Você lembra que eles vão na casa das enfermeiras sapatão? E aí pegam a boneca e é só isso. A história depois vai pra história do filme mesmo, né? Do Annabelle 1. Então, aí mostra o que aconteceu naquela noite, que eles pegaram, botaram a Annabelle no banco de trás, né? Erro 1, né? Porque botam a Annabelle no banco de trás como se fosse uma criança, sentadinha, arrumadinha. Eu jogaria lá no... Remember the Padre, exatamente, né? Exatamente, mas eu jogaria... O pai de Kelly, que saiu voando, né? Que é a ligação com a chorona. Eu acho que eu colocaria ela dentro de um saco. Dentro do porta-mala. Depois eu colocaria na mala. Isso, exatamente. Mas não, ela fica lá bonitinha, sentadinha. Sim. Aí Lorraine fica olhando pelo vidro, assim, pelo retrovisor, aí fica vendo as crianças mortas no banco de trama de boa, que eu não fui pesquisar, né? Porque eu não vi nenhum vídeo. A gente tinha que ter visto os vídeos comentando. Ah, menina, eu vi um, eu acho. Annabelle, que a gente não viu. Não vi, não. Foi de American Horror Story. É, mas vi. É... É, era ruim, né? E aí, parece uma criança sangrando e lá, e a gente fica assim, what? E aí, daqui a pouco, o carro dá um probleminha lá, porque tem um desvio na estrada. E Ed quase atropelado por um caminhão de CGI. E Annabelle começa a fazer tocar Thriller, né? E chama uns fantasmas, tudo que, sem querer, parar na porta do cemitério, coincidências. E aí, os fantasmas estão saindo do cemitério e o Ed está quase sendo morrendo lá. E Lorraine gritando... Gritando nada, ela e tava é tipo. Isso, né? E aí primeiro ela casa. Ficou vendo lá a menina mesmo, né? A menina Annabelle possuída. Não, a menina morta ela não tava nem aí. O problema foi quando vem uns fantasmas do cemitério de quase morreu. A Annabelle já mostrou que veio, porque vem aquele monte de fantasma, ou seja, ela atrai os espíritos tudo. Então passou de ter espírito, ela tá pegando. Sim. E tá carregando. E aí aquela nossa tese, a nossa tese que a gente teve na Annabelle 2, que não foi gravado, cai por terra. Você lembra? Que a gente teve aquela conversa muito importante sobre potestade. É verdade. Que a gente achava que Valak que era a potência mor e que ela invocava os outros espíritos em. Só isso que foi que Invocação do Mal 2 meio que deu a entender, né? Só que agora tá claro que quem é a pessoa sinistrona na cabeça aí da gangue, dos coisas, dos fantasmas, é a Annabelle. Só menosprezando, falando que ela não fazia nada, que não dava susto, que não sei o que, não sei o que. E ela manipulando todos os espíritos pra vir em cima de nós. Por isso é que Valak que aparece do nada empurrando a cadeira de roda no 2. E a gente pergunta assim, mas Valak que não tava na Inglaterra? Então foi porque Annabelle falou assim, ó, dá um chego aqui, aí fez um... Sim. Teletransporte, fez lá o trabalhinho e foi embora de novo. Exatamente. Eu acho que ela tá muito boa fazendo isso, cara. Tipo, os outros filmes são ruins mesmo. Eu gostei. Então o espantalho agora tá explicado. Porque tinha um espantalho maluco correndo lá. Sim. Porque um monte de coisa tava acontecendo naquela casa. Então, possuir tudo que ela puder com outros espíritos. Não, pra não sujar as próprias mãos, né? E a gente vai aceitar de bom grado, porque vai ser sempre uma surpresa, né? Teve o Homem Torto, então, assim, sempre vai ter uma parada. Tá aí, né? O filme que tá saindo nunca saiu, né? Porra! Tá mais filmado que Aquaman. Sabe o que eu descobri? Que vai sair a Freira 2 ano que vem, eu acho. Ai, gente. Que a gente pediu, né? Porra! Mas vai ser só pra revelar que o Lorraine é a Freira. Nossa, uau, né? Mas enfim. Não, porque ninguém acredita nessa nossa tese. Então... Não. Mas as pessoas, Jérica, não nos dão credibilidade. Entendeu? Só acreditam vendo. Então, vai acontecer toda uma produção de um filme merda para as pessoas entenderem o óbvio. Né? Nossa senhora, hein? Então e tá. E eles vão pra casa, né? Fazer. E aí eles vão pra casa. E aí, chegando em casa, encontram o quê? Fantasma, segundo você. Não. A filha dele. Vamos explicar um negócio. A gente vê esse filme junta. E aí teve um pequeno problema. A gente foi inventar de ver esse filme à noite, porque a gente falou assim: ah, é Bebele, né? Danada, né? É, danada. Então vamos ver aí. E aí, foda-se. E aí a gente botou o filme tipo 9 horas da noite. E aí, quando deu tipo 9h40, a gente desligou o filme e foi ficar andando. Sim. E foi ficar vendo o vídeo no YouTube até, sei lá, 1 hora da manhã. Jogando Cyber Hunt. A gente acendeu todas as luzes da casa. Porque você ficou um pouco com medo, assim, com um leve temor. Sim. Fiquei um pouco oprimida vendo esse filme. Mas... Porque tava escuro pra caralho também. Não sei o que aconteceu com aquela casa, tava super escura. Então... É porque minha TV é escura, né? Então, tipo, ela já... a minha TV já contribui um pouco pro filme de terror. Se ele é bom, né? Todo filme de terror bom é escuro. Vamos combinar. E aí a minha TV, ela colabora. Mas quando eles chegaram, eles deram de cara com o padre, eu achei que fosse um espírito. É, porque o padre tava com uma cara de morto, realmente. Então, assim, não, e uma dúvida. Pessoa em pé, parada na porta da casa dos caras, sem entrar, parada assim, do nada. Tipo, a gente não vê ligando pra ninguém. Quer dizer, deve ter ligado, a gente que não percebeu. Mas, tipo, que é isso? É um morto que tá parado ali? Não. E aí não era. Era um padre real, oficial, que foi lacrar a Annabelle. Exato. E essa história de Annabelle, a história real de Annabelle... É exatamente isso mesmo, esse padre vai lá, não deve ser o mesmo padre, né? Porque padre geralmente é velho, e Annabelle é uma história já de 50 anos, mas vai lá todo mês pra poder rezar lá, lacrar, relacrar, relacrar. É tipo aquele negócio de aeroporto, aquelas embalagens de aeroporto, que você embala uma coisa que já tá embalada, é tipo isso, e ele vai lacrando por cima, vai lá, lacra... E vai embora, né? E fala assim... Tipo, falam aí... que quem lacra não lucra, né? Opa! Se ele ganhar por cada vez que ele for lá, ele lucra. Mas, enfim, Lorraine, na hora que o padre tá lacrando, ela fala assim, ó, esse lacre aí não vai dar certo, não. O negócio vai vazar. E aí, bom... o que ela faz? Inventa de sair com o marido... Deixar a filha sozinha com a Bárbara. Isso. Ela bota alguma coisa que eu não lembro o que. Não sei se é uma cruz. Ela bota danger. Não, ela bota aquela plaquinha assim, ó. Não encoste nessa porra. Ah, vai é merda, porque aí o demônio daqui, lê. Você morre. Aí o demônio lê, né? E fala assim, não vou abrir essa porta porque pode ser que tenha um demônio pior ali. Então não vou abrir. Porque é um quarto cheio de legalidades demoníacas, né? Então, tipo... É, realmente botar aquela placa ali pra um quarto que ninguém entra, só eles, vai adiantar muita coisa. Ah, mas é tipo a lacração em cima da lacração, é tipo assim, tá alertado, mas aí tem que alertar mais um pouquinho. E aí depois a gente descobre que deveria ter servido pra alguma coisa, porém só despertou mais curiosidade ainda a porra da placa. Ah, como se precisasse, mas tudo bem, vamos continuar que a gente pois vai explicar essa história daqui a pouco. E aí a filha fica... De boa, né? Na lagoa. A filha vai pra escola, né? Eles botam a filha pra escola, mas quem leva a menina já é a babá loira, que eu não sei Sim. o nome. Que é Benjamin que é Button. É Benjamin Button, né? Porque ela era velha no outro filme. E aí agora ela tá novinha. Não, ela era velha quando eles voltam de Invocação do Mal 1. Só que Sim. Esse filme é antes. Então, tipo, a babá velha já é depois. A velha... Ih, é verdade. Às vezes ela ficou velha, né? Ah, não, às vezes ela pediu demissão, que é o que eu faria. Não, mas até que eu achei assim, super de boa, assim, de tipo... Porque parece que toda a cidade, né? Tem uma aversão àquela casa. E ela, tipo, mega de boa. Também porque a criança também é mega de boa. Então, tipo, meio que... O quarto é num porão, assim, então você não vai lá, tipo... É porque a babá é tipo eu, ela não é curiosa. Então, tipo assim, ela sabe que tem as paradas lá, mas ela não é aquela pessoa que fica perguntando, que fica assim, ô, filha da Lorraine, como é que é essa parada aí? Pois é. E os bichos, e não sei o quê, você vê fantasma? Não, ela não pergunta nada. E ela já é babá da menina há algum tempo, né? Você nota que ela já tá já é babá da menina há algum tempo. Depois a gente descobre que ela fica 90 anos sendo babá da menina. Porque no primeiro filme ela é velha. Mas enfim. Mas eu acho que aquela velha... Vamos fingir que aquela velha só tava cobrindo a folga dela, que ela fez sair com o namoradinho. Tá. É só uma velha da igreja. E isso justifica a velha ser péssima e a menina quase morrer, né? É, né? Nossa senhora. Essa menina, ela arriscou a vida... Essa babá arriscou a vida pela menina. A véia tava pouco se fodendo. Tava dormindo. Nossa senhora, muito ruim. Eu ligaria lá pra agência de babás, esculacharia ela, daria uma estrela só pra ela. Enfim. É, o Warren resolve viajar, não é mesmo? É, porque quando a gente bota um demônio novo dentro de casa, é isso que a gente faz. Claro, né? Vai ficar lá. Enquanto isso, a filha deles, né? Que essa menina possuída que já foi tio, né? The Hunter Hill House, já foi Capitã Marvel, já foi várias coisas, muito boa. Ela vai pra escola e vê demons. Na verdade, ela vê um padre, né? Que aí, dessa vez, eu falei, ué... A gente já ficou como, ué... Como? É padre... Esse pai tá morto mesmo. Porque ele apareceu do nada, né? Não, e porque ele aparece toda hora. Tipo assim, você tá aqui, na sala. Aí, de repente, eu andei. Cheguei no quarto, o padre já tá lá. Pois é. E assim, pra E a menina não vê, porque a babá vai buscar ela e a babá fala, e aí, tudo bem? Aí ela olha assim, é, tudo bem, de boa, tranquilo, mas o padre tá ali. Sim. E não, e pra reforçar isso, pra você, né, se você não percebeu que o padre estava morto, eles mostram o busto que tem do padre na escola, da época, né, do padre lá, a data que ele morreu, enfim. Fundou-se então, na escola, confirmar. Whatever. Exatamente. Ah, e tem um bullying que ela fica de capuz no recreio porque o fantasma tá olhando pra ela comer. O fantasma também é bem discreto, né? Não deixa a menina nem comer. E olha. Aí o bully vai lá e bulina ela e fica jogando todo mundo contra ela. Ah, lá! Ah, lá, lá! Danela, Danela, lá! Um garoto de cabelo escovado. E é só isso que acontece na escola. E ela vai pra casa, é aniversário dela. Uhum. Mas a menina já tava meio ligada que ela ia sofrer bullying porque os pais saíram no jornal por causa do lance da Annabelle. E aí ela já ficou meio. Hoje assim. Aí ela foi buscar ela. Porque essa babá é esperta, essa babá é notária. Aí ela foi lá e já. Ela deu trabalha um na escola, moleque. Né? Essa menina. Eu acho ela que ela trabalha. Lá também. Ela estuda lá também. Bom, enfim, ela tava lá e levou a menina pra casa. E ameaça o garoto porque o garoto é parente de uma pessoa muito legal, muito importante, que todo mundo ama muito. Porra, melhor. Que vai aparecer daqui a pouco. Ever. E aí ela leva a menina pra escola e aí ela vai, na verdade, ela passa no mercadinho pra poder comprar umas coisas pra fazer um bolo pra menina, né? Que é aniversário da menina e os Warren, né? Viajaram. Que pais maravilhosos, né? Presente de aniversário, filha. Eu trouxe uma boneca amaldiçoada, né? Você pode brincar com ela só de longe, à distância. E fica aí, foda-se, que eu tenho mais o que fazer. E não, aí eu acho que é tipo assim, a menina vai fazer uma festinha surpresa. É. Pra menina, e o aniversário da garota era depois, que o Warren chega e faz a festa. Sim. Mas assim, mesmo assim, é uma festa meio estranho. Ninguém quer ir. Né? Que ela distribuiu vários, né? Vários. Pra ninguém. Que ninguém quer ir, porque todo mundo tem medo da casa dela. Não e julgo do bully, que eu teria e também. Bully. E o bully também fica falando pra ninguém ir. Bully. É, o menino lá. E aí ela falou: ah, vou fazer aqui um tchananã maroto só pra, né? Pra gente bater um parabéns. Já tinha bolo pronto na década de, sei lá, 70, 60. Nos Estados Unidos, né? E aí ela vai lá no mercadinho com uma amiga dela maravilhosa, que eu esqueci o nome. Daniela, não posso esquecer que tem um diário. Que o diário de Daniela, que eu não quero ler nunca, porque deve ser um saco. Mas ela vai com essa amiga Daniela e Daniela fica perguntando pra ela, pô, o que você já viu lá na casa do homem, não sei o quê. E a menina, deixa para eu ir lá, de eu vou lá, eu quero ir lá, eu quero ver fantasma, você nunca viu fantasma lá, ela, ai, para de palhaçada, você é boba, você quer. E aí rola um momento muito constrangedor, que eu fiquei com muita vergonha ali. E eu teria matado a Daniela. Ali exatamente. Mesmo. Eles vão pagar as coisas, e o menino do caixa é o menino que essa menina babá tem um crush, né? E aí a Daniela fala pra ela assim, ai, deixa eu ir pra lá, eles não estão lá, deixa eu ir pra lá. E ela fala, não vai lá, eles não gostam, não vai fazer, não vai. E aí ela porque fala... Porque é uma babá assim, correta, por incrível que pareça. Exatamente. E aí Daniela fala pra ela, se você não deixar eu ir, eu vou contar pra esse menino que você gosta dele. Olha aí, 5 anos de idade voltando. Ela, não, você não vai fazer isso. Aí a menina começa a dar um monte de indireta pro garoto. Aí ela fala, tá, eu deixo você ir, cala a boca. Filha da... Ai, isso, filha da puta, cala a boca. Vai do Randall. E maconheiro. E aí ela pega e pega as coisas, né, as compras e vai embora. E Daniela vira pro menino e fala, ó, apaixonada por você. Assim mesmo. Mesmo depois dela ter deixado. Ou seja, eu não tô porra nenhuma. É, a Daniela, vagabunda. Até então, Daniela não vale nada. E aí, ela vai pra casa da menina, né? Começa a... Pega a menina na escola, depois dessa sessão do bullying lá. Aí manda, espanta os bullying, leva ela pra casa. Exato. E vai fazer o bolo, começa a fazer o bolo. Aí a porta, toc, toc, toc, toc, toc. E a gente já como. Porque eu não sei por que a gente tava com tanto medo também. Qualquer não, mas... assustando a gente. A gente tem que dar um crédito aí pro James Wan. É James Wan o nome dele? Não, James Wan não mexe mais com essas coisas não, né? Quem é que tá dirigindo essa merda? Não sei, só sei que o roteiro é do homem do It. Então, mas assim, o diretor, que eu não sei o nome, tem um crédito aí nessa parada, porque... Ele é bom, ele sabe fazer ambientação. Exatamente, e a ambientação deu... Muito louco. Pois é, porque a casa dos Warren, por incrível que pareça, tinha energia elétrica. Então, assim, era noite, mas estava tudo aceso. E mesmo assim, ela vai lá atender a porta, chega lá... Não tem ninguém? Não. Né? Não tem ninguém. Dessa vez, não tem ninguém. Porque ela fala assim, a Daniela fala, eu quero entrar. E ela, não, você não vai entrar, você não sei o quê, bababá. Aí, sim, ela desiste. Aí, ela fica ouvindo a porta, e quando ela dá uma olhada assim na porta, não tem mais ninguém. Uhum. Só que quando ela vira, Daniela tá lá dentro já. Sim, entrou pela porta dos fundos. E aí, Daniela... Ah, é muito fácil entrar aqui, não sei o que, não sei o que. Aí ela chega pra menina, oi, vim pro seu aniversário, gata, não sei o que. E trouxe um presente pra você maravilhoso, direto dos anos 85, que é o futuro. Não, direto dos anos, sei lá, 50, né? Porque aquele filme é em 70. Não, então, do futuro, veio do futuro, que são patinhos... Patinhos é aqueles antigos, né? Aqueles de Noé Roller. Aquela coisa acelerada. É aquele patinho de, né, duas rodinhas em cada ponta do pé. E aí a menina fica, caraca, que foda, patins, meu Deus. É muito Érica, começa a andar dentro de casa. Isso, aí começa a andar dentro de casa. É uma merda andar de patins dentro de casa. Aí Daniela fala assim, você não leva a menina aí ali na... pracinha, pra lamar um pouquinho de patinhas. Toma conta do bolo. Porque tá de dia ainda. Isso. Leva ela lá, pô. Aniversário dela. Pô, presente aqui que eu dei pra ela, não sei o quê. Aí a babá fala assim, só tô olhando pra tua cara, hein? Tu vai ficar quieta, né? Tu não vai mexer em porra nenhuma não, né? Ela, não vou tomar conta do bolo, não sei o quê. Aí a menina meio que vai, mas meio assim, primeiro porque a menina quer ir, né? A menina Warren. Claro. E aí ela vai. E mais também, porque assim, ela acha que a menina não vai conseguir achar a coisa do quarto. Porque, aparentemente, o lugar é trancado e a chave ninguém sabe onde tá. Uhum. Então ela fala assim, eu vou dar um rolê pro Lady ali fora, rapidinho. E não vai dar tempo dessa filha da puta cagar tudo, até porque ela tem que tomar conta do bolo, né? Uhum. E aí o que a Daniela faz? Caga pro bolo e corre direto pro quarto. Chega lá, tá trancado, óbvio. E aí ela procura no lugar mais óbvio do mundo, que é no escritório. Em cima da porta. Não, em cima da porta primeiro. Ah, tipo, todo mundo deixa em cima da porta, embaixo do tapete, essas coisas assim. Claro que ela não acha nada. Nossa, tá se esfregando tanto. O que que tá acontecendo? Não sei. Esse meu microfone solto aqui. Mas vai me avisando, aí eu tento parar. E aí ela vai... direto no escritório, meio atraída, né? Pelo escritório, assim, a luz do escritório. Eu tô falando, a ambientação tá válida. Mas o escritório tava meio zoado, né? Porque tava tudo espalhado, assim, ela começa a revirar as caixas, tudo as coisas, dos caos dos Warren. Aí ela descobre o caso do lobisomem, descobre o caso da mulher que é... Até que quando a baba volta, ela fala assim, você sabia que tem um caso aqui que tem uma mulher que é igual a você? Né? Menina, olha. E assim, aí, babado, né? Aí finalmente assustar a babá, porque a babá tava nem aí pra porra nenhuma. A babá tava, bolada. Fecha essas merda, fecha essa porra, deixa sair, viado, isso não é teu, para de mexer, não sei o quê. E mas aí, ainda até... antes da babá voltar, ela acha a chave. Acha. Cacete. Ela acha a chave atrás do porta-retrato. Isso é lugar de se deixar a chave? Não, não tem nexo, porque o porta-retrato tá virado pra frente, assim, da mesa. Quem senta na frente da mesa vê a chave. Tipo, exato, porque entrar na porta vê a chave. Tipo, zero escondido. É, gato escondido com o rabo de fora, sabe? Tipo, nada a ver. Ela acha a chave, aí ela pega a chave. São várias, inclusive, mas tudo no mesmo chaveiro, então, tipo... É, quem acha um, acha todas. E aí, ela começa a ler esses arquivos e tal, e aí... Vai lá bugar. É, mas antes a menina fala com ela, fala, ah, eu de vez em quando também fico olhando e tal, acho curioso. É, mas eu acho que ela faz isso quando ela volta. Quando ela volta? Ah, então, não, tá bom. Não sei, não lembro. Acho que não. Não, é porque não elas estão... É nessa hora que a menina, a Daniela, mas acha... Mas é que o bolo que tem que pegar fogo. Ah, não, o bolo vai pegar fogo ainda, calma. E aí, eu acho. Eu não, é quando elas voltam, é porque assim, ela tá lá na casa, ela desce pro quartinho, e aí as outras voltam com a casa pegando fogo, bicho. Uhum. Que o bolo, né? Quem lembra? Enfim. Quem liga? Pra Amanda, é uma terça-feira qualquer, porque eu sempre esqueço as coisas. Então, tipo... Vai queimar. Eu esqueci uma panela vazia no forno essa semana. Olha aí. É isso aí. É só porque eu queria que ela secasse logo pra eu guardar e eu acabei esquecendo ela lá. Mas tudo bem. Então, a gente não lembra muito bem a ordem, mas assim, só sei que a menina Daniela pega a chave e aí ela vai na porra do lugar e passa a mão em tudo. Isso já tá no trailer, né? Que a gente já ficou com raiva dela no trailer. Que ela mete a pata em tudo. E aí, não satisfeita, a Annabelle quer com a cabeça assim no vidro. Ela abre o bagulho de Annabelle. Ajeita a Annabelle. Isso. E aí, o que acontece? O bolo dispara o alarme. Uhum. E ela sai correndo e deixa aberta a cristaleira de Annabelle, que tá escrito dentro de perigo que Lorraine botou, menina. E a menina sai daí, morreu. Você morre e ela não adiantou nada pra ela. Não adiantou nada. Aí ela sai correndo, tranca tudo, aí chega as meninas de fora. Ah, pegou fogo, bicho. Aí ela, ah, não, mas dá pra só cobrir com, né? A cobertura, que ninguém nem vai perceber que tá queimado. O quê? Uhum. É, porque né, você não vai ver comer, que tá né? queimado, mas quem... É, exatamente, quem precisa comer. E a menina chega toda fodida também, porque caiu de patins, enfim. Né, o inclusive, óbvio... a Daniela deu pra ela o patins, porque a primeira vez que ela usou, ela quebrou o braço, né, eu acho. Então... Sim, exatamente. Então, é já pra trazer aquela sorte, né? Que a menina já tem muita sorte, então... É, porque a menina vê as paradas também, né? E aí, você já sofre esse drama, né? Exato. É, e aí, a gente fica bastante incomodado com Daniela, porque ela é muito chata querendo ver as paradas do Warren o tempo todo. E perguntando pra menina toda hora as coisas. Você vê. Super inconveniente, mega inconveniente. Nossa, aquela visita super chata. E a outra babá tentando assim, tá bom, Daniela, já deu, vai embora, vai, mete o pé, mete o pé, mete o pé. E aí, quando elas... Então, pra meter o pé da casa, que ela tá tentando expulsar a Daniela, acontece que... Ai, gente, que é a hora que a Amanda também quase infartou. Eu quase infartei não, também. Foi você que quase infartou, eu acho. O que acontece? O menino do mercado aparece lá. Porque lembra que Daniela caguetou que babá gostava dele. E aí, ela vai, recebe ele, tá, tipo, na porta, e fala, olha, eu não posso deixar você entrar, porque... A babá. É porque os Warren não gostam que eu receba meninos aqui e tal. Então, aí ele, ah, não, beleza, então vim aqui só te dar um oi e tal. Acho que ele levou flor pra ela, uma coisa assim. E aí... Enquanto eles estão conversando... Tipo, ela tá dentro da casa, né, na porta, e ele tá de costas pra rua. E aí, quando eles estão conversando, chega uma figura. Um vulto. Uma pessoa bizarra por trás. Não, primeiro que um na vulto. Hora... Que aí você fica assim, que aquilo ali, gente? Tá vindo um negócio ali. É. E você não consegue ver por causa da iluminação, assim. Fica um negócio meio assim. E aí, de repente... Uma pessoa muito estranha. É o homem da pizza. É o homem da pizza, mas ele veio de uma forma tão estranha que a Erika falou, gente, achei que fosse um fantasma, quase morri. E eu falei, garota, é a pizza que elas pediram que o bolo tá queimado, vou comer o quê? Eu nem vi que tinha pedido pizza. Pra mim tinha pedido outro bolo. Não, é, tem a hora que ela fala que ela vai ligar pra pizzaria, depois que, né, tá, ela descobre que tá tudo queimado. Mas aí o cara fala uma meia dúzia de merda, um cara bem idiota. E aí o menino vai embora. Que ela entra pra pagar, pra pegar o dinheiro, e ele fica dando conselho pro cara. Faz aí, você tem que fazer acontecer. Você tem que rock'n'roll. Exatamente, já tem que chegar já como? Pá, pá, pá, pá, pá. Esse tipo de menina aí, ó, não dá pra enrolar não. Tem que chegar logo chegando. Um cara feião, todo maluco. Todo troncho, pega ninguém. Assim. É, tipo, aí dando conselho. Aí... a menina paga o cara, né? O menino vai embora, daqui a pouco a gente ouve uma música. Do nada. Aí, daqui a pouco, quem é? O menino. O menino é meio Ed, né? Que Ed também Sim. tem essas manias de Glee Club. O menino está cantando no violão a música de Brad. Fazendo uma serenata. Fazendo uma serenata no pé da casa. Isso que Daniela tinha sido mandada embora, a Daniela ainda tá lá. Isso. E aí... fica aquela coisa do menino tocando e não sei o que, bababá, ai que fofo, vamos descer pra ver. Quando ela chegou lá embaixo, cadê o garoto? Porque apareceu um lobisomem, correu atrás do menino. Menino com violão na frente, lobisomem correndo atrás. Gente, e aí ela se esconde no galinheiro, taca as galinhas no lobisomem, uma coisa horrorosa. O menino, ao invés de correr pra casa, que a casa dele é em frente, ao invés de correr pra casa, correu pro galinheiro dos Warren. Sim, por que que os Warren tem um galinheiro? Não sei. Mas Daniela já tinha visitado o galinheiro e tal. Sim, várias exatamente. Coisas. E a gente descobre, nessa parte da visita do galinheiro, até que a gente pulou, a gente descobre um pouco da história de Daniela. Do diário de Daniela, né? Que exatamente. O irmão dela é o Bully, de cabelo uhum. escovado, Sim. a criança lá. E que o pai dela morreu, né? Sim, morreu num acidente de carro que ela estava dirigindo, se eu não me engano. Uma coisa assim. É, mas até aí a gente não sabe desse detalhe, né? A gente só sabe que a menina fala que... Fala com ela, ela fala, ah, foi a babá que te contou? Aí ela, não, eu sei por quê. Foi ele. I see dead people. Exatamente, aí nessa hora aparece o pai dela dentro da casa, assim, tam, e elas estão do lado de fora. Nem parece. E aí... e aí... Elas descem, quando elas chegam lá embaixo, ué, cadê o menino? O menino sumiu. Eu, hein? Garoto maluco. Aí Daniela fala, então tá, vou meter o pé, gente. Tchau, tchau. Só que Daniela não pega a bolsa dela. Uhum. E eu achei assim, isso é um golpe de Daniela. Tipo, a Daniela vai fingir que esqueceu a bolsa pra poder voltar. Real isso, a Erika falou, com certeza ela vai voltar pra pegar a bolsa. É. Porque aí vai ficar, tá? Aí ela vai falar assim, ai, ficou tarde, agora também não posso ir embora sozinha. Você esqueceu o papo dela continuar revirando a casa. Não tem Uber em 1970. E aí, Daniela vai embora. Só que a casa começa a ficar louca. E aí a luz começa a apagar. Aí começa um pisca-pisca. Ah, porque a menina vai botar a filha dos Warren pra dormir. E a menina começa a ver umas luzes piscando, tipo boate caseira no quarto dela. Uhum. E a outra menina começa a achar umas moedas no chão. Vai lá pra cá com as moedas no chão. E aí daqui a pouco ela pega uma moeda, o olho do monstro do defunto. Ah, a gente pulou uma parte muito importante. Que eu acho que vale a pena a gente voltar nesse ponto. Frisar. Tem uma hora que a babá, que a campainha toca, e a babá olha no olho mágico. Tem ninguém. Não, tem uma menina. Não tem ninguém. Não, aí toca beleza. De novo. Isso, aí ela vai ela e abre. Fala. Ela abre, aí a menina fala... Ah, Anabelle, pode brincar? E aí ela fala, quê? Que Anabelle, garota? Você tá louca, não tem nenhuma Anabelle aqui. É, a menina olha pra ela assim, e é a Anabelle, né? Sim, é a própria Anabelle. E aí a menina, aí ela vai e fala, ah, não tem nenhuma Anabelle aqui não. Aí ela vai e fecha a porta, e aí a menina toca de novo. Ah, não, a menina grita. Alguma coisa pra ela, tipo, sei lá, ah, não, manda a Anabelle vir aqui, não sei o que, quero brincar, porra. E aí a casa começa a ficar esquisita. Sim, a casa começa a ficar esquisita. E quando ela olha no olho mágico, a menina não tá lá. Mas aí beleza, aí a casa ficou esquisita, aí não tem luz. Mas ela botou a menina pra dormir, Daniela foi embora, o menino tá desaparecido no galinheiro, mas elas não sabem, né? Sim. Só que quando a menina Warren tá dormindo, essa outra menina, que o arquivo que a Daniela achou lá, com os causos dos Warren, O caso que tinha uma mulher que era igualzinha à babá era um do barqueiro, né? Do homem que bota a moeda no olho pra levar as pessoas mortas. E ela começa a achar moeda. E aí ela começa a seguir as moedas e aparece o barqueiro pra ela. E ela fica... Presta atenção. Se você tá numa casa... Não que eu ache essa menina muito burra, tá? Pra filme de terror, eu nem achei ela tão burra. Mas você tá numa casa... Só nessa hora. É, uma casa amaldiçoada. Opa, agora você que tá esfregando aí. Eu não fiz nada, não. Agora o que eu ouvi um... É, se você tá numa casa que tem muitos demônios, né? E você conhece a casa, você tá ali na casa o dia inteiro. E de repente você acha um caminho de moedas... Não e, você viu um arquivo, e você viu um arquivo que tinha uma foto sua com essa porra, essas moedas no olho? Que você era uma das vítimas? Apenas não saia siga. Da casa. Sai correndo. É? Ou então corre e vai deitar com a criança. Que é isso que ela vai, meio que vai fazer, né? Ela corre e vai atrás da criança. Só que até ela chegar na criança, a criança já tá assim, né? Dormindo. Daqui a pouco a criança sente um negócio. Aí dá aquela famosa puxada do pé, né? Que é muito típica de invocação do mal, né? Da franquia principal. Que é puxar o pé da criança, a criança ficar como? O quê? Sim. E aí, quando a menina vai olhar o quê? Anabelle tá ali, gente! Ah, Deus! Mas é a criança, Anabelle! Sim. Não, primeiro a boneca tá na cama com ela. Como que a boneca chegou ali, não sabemos. Não, aparece a criança, Anabelle, e depois a boneca, ao contrário. Sim. Porque ela tira o cobertor e ela aí, abafa, pam. Ela olha, já toma um susto. Aí ela cobre de novo, aí quando ela olha de novo, pam. Pam. E aí rola. E aí começa uma porradaria assim, né? Generalizada assim, dela embaixo da coberta. Sim. Dela e tá aí, na mesma e a Anabelle. E caiu o abajur. E quando a Anabelle. E a Anabelle sai voando, né? Ela taca a Anabelle longe. Só que aí é que eu tô falando, que vem a ligação dos três filmes. Quando o abajur dela que caiu no chão começa a girar assim, que é colorido, cada vez que o abajur gira numa cor, aparece, primeiro, Anabelle é... boneca, Anabelle criança, Anabelle a mulher do filme primeiro, já véia, e demônio. Menina, eu não reparei nada disso. Acho que eu tava me cagando nessa hora. Não sei. Muito. Aparece todas as formas da Anabelle que já aconteceram. E aí, vou pra cima dela. Só que nessa hora, a menina já chega a babar. Bora sair correndo essa porra. O bicho tá pegando aqui. E aí, começa a bateção, né? E aí, a babá não chega. Ela sai correndo essa menina. Desesperada, porque ela também é esperta. A filha dos olhos é esperta. Ela sai correndo, vai para um outro quarto. Sim. Só que quando ela chega no outro quarto, viado, essa hora, eu quase pulei. Foi nessa hora que a gente desistiu de ver. Sim. Que viado. Ela sai correndo pro outro quarto. Só que aí a porta ficou aberta. Beleza, mas assim, a gente nunca acha que vai vir um negócio de onde tá a luz e tá aberto. Tipo, óbvio. Vai vir um monstro, vai vir lá do lado esquerdo, onde tá tudo preto, como o Luciano diz. Isso, canto superior esquerdo. E aí, do nada, aparece uma mulher vestida de noiva, toda sangrando e com a faca na mão, e começa a tentar esfaquear a menina. Gente! E a menina entra em pânico, começa a gritar horrores. Aí a babá, que já tava desesperada, já chega também gritando também, desesperada também. E eu corre, não sei o quê. E a menina consegue fugir também desse demônio, também da noiva. Sim. E aí eu fico assim, gente, o que que tá acontecendo? Vamos desligar essa TV. A noiva foi bem assustadora. E assim, a porta da onde ela entra claro. É uma porta branca, igual a minha. Aí eu falei, não. Toda não a casa deles tem uma porta igual da casa da Amanda. Eu fiquei assim, puta que pariu. Eu falei, não tô acreditando. Não vai estar acontecendo a gente terminar de ver esse filme hoje. E aí... E aí é isso, gente. A gente não terminou o filme. Veja a Anabelle. Até legal. Aí é muito bom. Né? Depois contem pra gente aí nos comentários como é que termina. Isso. Que? Beijo. A gente... O que aconteceu? A gente, no outro dia, no claro... Tipo, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, tava vendo a Anabelle. Vamos ver logo essa merda, porque, né? Aí a gente já se livra. E aí voltamos, né? E aí, enquanto isso, a babá também tem uma barra, né? Que Daniela volta. Sim. Né, pelo Daniela fundos. Quer. É, porque Daniela quer ir ela quer ir lá no negócio do no quartinho porque ela fazer invocação do pai. Invocação do mal do pai. E aí ela vai, ela quer procurar alguma coisa, ela quer encontrar alguma coisa. Pra falar com o pai. Exatamente. Porque o pai ela tem que absorver ela da parada. Exatamente, ela tem um sentimento de culpa que ela carrega, ela não consegue se livrar. O pai dela já tinha falado pra ela, através de menina Warren, que pra ela ficar tranquila, que não era culpa dela. Mas mesmo assim, ela queria ela mesmo, de, né, pessoa física, da frente do pai, falar, pai, me desculpa, é a culpa toda minha. E aí ela volta pra ir lá. Escondida. Isso. E fica lá embaixo. Só que o que acontece? O pai dela aparece, dá um berro na cara dela. Exato. E aí a gente fica assim. Caralho, eu meu muito cagada. Eu falei, ainda bem que a gente não terminou isso ontem. E aí ela toma um berro do pai na cara, mas é porque o pai deve estar querendo avisar. Sai daqui, demônio! Né? Sim. E ela não sai. E aí ela fica presa numa TV de tubo. Caraca, que é daquela porra do Poltergeist. É a TV do Poltergeist? É. E aí ela tá lá. E aí a TV tem um delay. Que, tipo assim, quando ela tá olhando pra TV, se ela olha pra trás, a TV só olha pra trás. A TV passa o futuro, né? Sim. Ou passa o passado? Não, passa o futuro. A TV passa tipo o futuro. É tipo assim, ela vai passa olhar na TV, mostra ela olhando pra trás. Aí ela olha pra trás. Porque ela viu que ela olhou pra trás, ela olha pra trás. Meio que induzida pela TV. Sabe? Fica aquela coisa, você não sabe se você olhou Matrix. Você não sabe se eu falasse do vaso, ele ia cair, ou se não ia cair, sabe? É, mas depois depois ela entende que é o futuro, mais futuro do que a indução, porque tem uma hora que o telefone toca. Alguma coisa toca atrás, não sei se é o telefone ou se é um alarme. É o telefone, é uma que tá, é de novo. Não, minto. É um telefone, acho que é um telefone sim. Mas é um telefone amaldiçoado, lá de baixo. Isso. Mesmo. E aí, quando o telefone toca, ela vira. Ela vira pra trás porque ela ouviu o telefone. E isso a gente já tinha visto na TV. E aí depois ela olha pra TV e ela tá toda sangrando, viado. Socorro. Aí essa menina fica olhando pra TV. E aí ela, de repente, decide ficar olhando pra parede e olhar pra TV. Gente, eu nunca paro de olhar pra TV. Jamais. Eu acho assim, eu acho que eu ia olhar até o momento que eu fosse atacada. Nesse momento eu já ia sair correndo. Porque eu já ia saber o que ia acontecer. É, mas é a minha segurança. Agora, se eu vi que eu tô toda sangrando ali na TV, eu vou parar de olhar pra TV? Eu não vou parar de olhar pra TV. Vou ficar aí parada pra sempre. E aí, enquanto isso tá acontecendo, a Annabelle tá fazendo o caos lá, correndo com a noiva. E o lobisomem acha o garoto lá no... No galinheiro. No galinheiro. Porque a menina chega a babá e salva o menino Warren. E aí o menino Warren fala assim... Minto. E aí começa a gritaria da babá. Que a babá é pega pelos fantasmas. Uhum. E aí Daniela toma coragem e sai lá do buraco que ela tá escondida. Já tá escondida no carro, não foi não? Não, ela tava lá embaixo, lá no porão. Aí ela sobe correndo e fala pra coisa, porque elas conseguem arrastar ela tá no chão. Aí a Daniela fala, tá no carro, tá no carro dela. Nunca vi isso. Você tem asma, vê se você anda com a sua bombinha, não. Você deixa no carro. Eu não ando... Gente, eu nem o soro. Eu tá aqui do meu lado, na minha frente, aqui na minha mão. Imagina se eu tivesse asma. Aí a menina Warren fala assim, não, não vai não, Daniela, deixa que eu vou. E aí, menine, pra quê? Quando a menina Warren vai no carro da babá pra pegar, o lobisomem aparece de novo, viado. E corre até da menina, corre pra cá. E aí, daqui a pouco, aparece nosso herói, o menino da padaria. Dá uma taca o violão do lobisomem. Sai correndo. Aí a menina consegue voltar, mas ele não consegue entrar, ele corre pra casa dele. Ela fala, corre pra sua casa. Isso aqui vai embora. A gente avisou vai também. Bunda, né? Você é correndo. E a gente... Não, mas a gente fica também assim, né? Não sabe se o menino viveu. Porque o menino só correndo. E a gente nunca mais viu. E aí eles conseguem... Só que aí elas se tocaram que elas te têm que pegar... A Warren fala. A gente tem que pegar a Annabelle e pôr ela na caixa. E aí pergunta pra Daniela, Daniela, no que você encostou, Daniela? Aí ela fala, tudo. Caralho. E aí, né, todos os bichos estão correndo pela casa. E elas têm que achar a Annabelle, que tá brincando de pique-esconde. Sim. Inclusive, tem uma hora que a menina mora, abaixa a cabeça assim, pra poder pegar um negócio que caiu. E a Annabelle tá embaixo do sofá. Eu cara... tô um susto com aquela porra daquela boneca parada, não tá fazendo nada. A cara da menina, na hora que a Daniela fala que tocou em tudo. É tipo assim, meu Deus do céu. Tipo assim, que idiota, tipo, que infantil, né? Porque. Quantos anos você tem? É, cara, tem que mexer em tudo. Maluco. Mas enfim. Aí a garota dá a ordem, ó. A gente tem que pegar a Annabelle e botar na caixa, porque é ela que tá fazendo tudo. Não adianta a gente tentar pegar os outros, tem que pegar a Annabelle. Só que pra pegar a Annabelle tem todas umas provas. E aí, das questões onde a Annabelle vai se esconder é no lugar onde tem os corpos do barqueiro. É mesmo, olha. Né? Só que, porque a menina tá correndo da noiva, a filha dos Warren, quem tem que ir lá fazer essa prova do barqueiro é a babá. Logo ela que tava na fita lá, dizendo que ela morre com o negócio no olho, né? Ela não, sim, a mulher que era idêntica a ela. Aí ela vai toda se cagando. Só que quando ela chega lá no final do quarto, quem tá lá? Ela mesmo, com as moedas no olho, segurando a Annabelle. Deus o livre. E eu, ai meu Deus, eu tava igual o Chaves quando ouve o negócio da bruxa 71, que fica se benzendo sem parar. Sim. Eu já tava assim, meu Deus do céu, para com isso. Mano, pensa que situação, cara. Você tá perseguindo uma porra de uma boneca e tem uma entidade. É escuro. Aí você chega num lugar, você tem um corpo de uma pessoa idêntica a você com a porra da boneca no colo. Tipo, é uma situação fudeu, tão grande. Que tipo, sei lá, né? Acho que nessa hora eu ia sentar e chorar. E ia aguardar a morte lenta e dolorosa. E ela sabe tanto que fudeu, que ela nem coisa, né? Ela... Inclusive, acho que é aí que ela fica com asma. Que ela pega a boneca e joga pra fora, assim. Uhum. E ela não consegue sair, eu acho. E a filha dos Warren que consegue tirar ela de lá. Porque ela meio que faz assim, ah, vou ter que pegar a boneca, mas eu não sei se eu vou conseguir sair, né? Então vou tentar dar um jeito de tirar a boneca daqui. Tranca essa porra aí. Trancar, mas eu acho que eu vou morrer. Não sei. Tô com essa sensação. Essa leve sensação, assim, de morte. Um pequeno ataque cardíaco. Começou a chegar. Um leve mau agouro, né? Exatamente. Um leve AVC chegando. Ela falou, talvez eu não saia daqui. E aí, do nada, pra melhorar a situação, que aparece? Daniela, que tava desaparecida. Olha aí. Mas agora a Daniela tá vestida de noiva. E tá correndo atrás de todo mundo com a faca. Viado. Annabelle possuiu Daniela. Não, viado, a noiva possuiu Daniela. Sim, mas porque, né, a Annabelle deu essa legalidade. Deu a ordem porque elas estavam quase conseguindo trancar a Annabelle no vidrinho. Exatamente, mas a noiva consegue pegar a Daniela e entra em Daniela. E aí Daniela começa a dar um chilique, começa a quebrar tudo, quebrar as crianças, quebrar a babá, quebrar, tacar tudo mundo pro alto, não sei o quê. E a Annabelle aparece pra filha do Warren na cara dela, no formato dela original de demônio azul. Beelzebós. E aí, o que acontece? E, cara, a Annabelle é o Beelzebós, né? Porque ela é o boss daquele demônio. Dessa fase aí. Exatamente. A menina fala, não é Daniela, gente. É um demônio. E aí a menina, eles ligam o retroprojetor no escritório, que elas estão no escritório, pra poder, no exorcismo daquele homem do francês, em cima de Daniela. Aí Daniela começa a ser exorcizada por remotamente. Fita cassete. Gente, primeiro exorcismo remoto da história. Isso foi muito lindo de ver. Foi maravilhoso. E a Daniela... todos se debatendo, enquanto a Daniela se debatia, elas pegaram a boneca, foram correndo com a boneca lá pra baixo pra tentar, porque elas estavam procurando a chave, né, que a chave sumiu também, de novo. Uhum. Aí foram conseguir entrar lá no quartinho e tal, e aí estão pra trancar a Annabelle, só que a Annabelle fica empurrando de volta, não deixa fechar a porta e empurra. Enquanto isso, tá vindo um monte de bicho, tem o samurai que fica só gemendo, tem um outro treco lá que fica fazendo não sei o quê, e aí a filha tem um homem com as moedas no olho. E a filha do Zorn fica assim, sai desse corpo que não te pertence. Aí fica gritando pros demônios e a outra tentando fechar a porta e não consegue, não sei o que. Daqui a pouco vem Daniela e ajuda a fechar a porta e tranca a Bebele na casa. E aí finalmente esse filme tem um fim, gente. Eu achei que, não sei porquê, na minha cabeça alguém ia morrer nesse filme. E eu parando pra pensar, ninguém nunca morre em Invocação do Mal, gente. Por que eu tava pensando nisso? Não, e o melhor de tudo foi que assim, acaba, né, a barra, né? E aí os Warren chegam de manhã. E aí elas falam, já viram uma pra cada outra. Ah, assim, e o menino volta. E o menino volta. O menino volta no final. Isso, o menino volta. Ele volta. Ah, vocês estão pra perguntar, vocês estão bem, não sei o quê, tal. Tá fica... ótimo, a gente quase morreu, mas tá tudo bem. É, né? Mas aí acabou, os demônios estão tudo presos, beleza. Aí, os Warren chegam de manhã, o menino não tá lá, né? O menino vai embora pelos fundos. Ele dorme lá com elas. Sim. O menino. Ele dorme lá na sala com elas. É, que todo mundo dorme na sala, né, viado? Você ia dormir aonde? Óbvio. Tô na sala. No quartinho. Perto da porta. No quarto. Não, eu boto a Anabelle fora e me tranco lá dentro. Porque... pode ser também. Com todos os outros demônios. Que é tudo serviçal de Anabelle. Mas enfim, eles chegam e aí eles já se olham assim e falam, vamos contar tudo o que aconteceu. Tipo, não rola aquela idiotice de filme de terror, tipo assim, não, vamos contar pra ninguém o que aconteceu aqui, porque... Vamos esconder, que tipo... Vamos esconder, senão a gente vai tomar esporro. Não rolou isso, eles pegaram e contaram tudo, ó. Rolou essa demoniada toda aqui, essas barras todas aqui. E eu achei que foi, sei lá, uma jogada limpa deles, até porque, né, os Warren não iam pegar e falar, vocês estão malucos, porra, espírito da minha casa, vai se fuder. Não, e sem contar que eu acho que eles também ficaram com meio receoso, tipo assim, é óbvio que a Lorraine vai saber. Sim. Né? Por que eu vou mentir pra mulher que é sensitiva? Eu vou mentir pra Sense Márcia. Né? Óbvio que ela vai saber que eu tô mentindo. Para de ser louca! Isso, cara. Vai virar logo pra mim. Para de ser louca que eu sei que eu tô aqui. Ai, cara, tem no meio dessa... Lembra quando a gente falou assim, a casa começou a ficar muito louca? No meio dessa loucura da casa, ai, que o telefone toca. Isso. Ai, meu Deus do céu, Deus que muito me perdoe. Bom. Não, aí, ela liga, ela liga, a babá liga. A babá no meio é a babá da confusão, que liga? Sim, a babá, não, porque são lúcidas, essas crianças são lúcidas, não são igual as outras crianças. Os outros vamos ligar pra Lorraine, que ela vai saber o que fazer. E aí eles ligam pra chamar ela de volta. Volta que tá dando merda. Sim, volta, sim. E aí ela liga e fala: oi, Lorraine, aqui é babá. Aí ele fala: oi, fudeu, babá, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ela fala: então, meio que fudeu aqui. O negócio de boca do inferno tá rolando aqui. E aí ela... Buff e Fate estão tentando segurar os bichos, mas não tá exatamente, dando, sabe? Mas não tá acontecendo. Ela, nossa, menina, nossa, uau! Uau! Não tinha visto aqui do meu... Não, que isso? Aí ela fala, não, você tem que voltar, não sei o quê, papapá. Posso falar com a Anabelle? É. Aí ela, tá bom, posso falar com a Anabelle? Bum! Aí a babá, o quê? Aí ela. A babá da erro 404. Aí, deixa eu falar com a Anabelle, sua vagabunda. Você acha que eu vou te ajudar? Vocês vão tudo morrer, não sei o que, não sei lá. Com a voz da Lorraine. Com a boca. Aí a Vera Farmiga, como? Toda Norma Bates, eu quero. Que? Esse filme prova mais uma vez a minha teoria de que todos os demônios podem imitar a voz de qualquer pessoa que já existiu. Ou existe. É. Olha aí. Sim. Provou. E aí a babá fica, eu acho que não sei se a babá fala ou se a cara da babá meio que mostra, que é tipo assim, olha, eu acho que não é sua mãe. eu acho não que sei. Ela não fala, não, eu acho que ela mas só ela fica dá com uma aquela cara, leve tipo... desligada, sabe? eu acho que sua mãe não vem. Outra coisa. Isso aqui eu acho que as linhas estão grampeadas. Exato. E aí, a gente também esqueceu de falar que Daniela fez um acordo com a menina Warren. Falou, ó, já que você me deu o recado do papai, eu vou no seu aniversário. Tipo, não, você convidou. Ela prometeu isso quando, né, tipo, quando ela foi lá comer o bolo, a menina foi, deu de boazinha, deu pra ela o cartão. Ela falou, não, no galinheiro, eu vou sim, eu venho sim. Não sei o que, mas tipo assim, eu vou, né... Tipo, não, ela falou que ia e que tinha uma surpresa pra ela. E ela foi. Só que ela foi, e aí a surpresa é que todo mundo da turma foi, porque ela ameaçou o bully do irmão dela. E aí o irmão dela, que era bully, ameaçou as outras crianças e falou: agora vocês vão, porque eu tô mandando. Se vocês não for, eu que vou pegar vocês, não vai ser o espírito. É uma festa baseada em ameaças. Coisa linda, né? Quem não quer? Quem não pessoas quer? Ameaçadas invadam a sua casa com presentes, enfim, cheios de amor pra dar na boa. Eu preferia, porque só o meu pai pagando um mico com cone colorido na cabeça, né? Isso. Minha mãe com a cara assim, tipo, meu Deus do céu, esse homem não tem condição. Tava um pouco, né? E a babá. E a babá é o namorado da babá também. Tava lá na festinha. Uhum, também. E aí a menina fica toda feliz, né? Porque ela tem uma festa com pessoas. Não, mas pessoas, pelo que eu entendi, as outras crianças não falavam com ela porque o bully ficava inventando a história dela e falando coisa dela. Exato. Não que agora todo mundo achasse ela a melhor pessoa do mundo. Elas realmente foram ameaçadas pra estarem. Sim. Mas, óbvio. Pelo menos agora com o bully não enchendo o saco dela, então a galera ficou mais relaxada e foi lá, todo mundo foi lá. E também os pais falam, não deixavam as crianças, você lembra disso, Splot? Que a menina falou assim, olha, eu não vou no seu aniversário não, porque meu pai e minha mãe não deixam eu ir lá na sua casa. Mas essa menina é a primeira a chegar na casa. Né? Porque isso que eu falei, que o bully ameaçou essas crianças. Claro, tenho certeza. Porque claramente essa menina saiu escondida de casa com um presente no braço, pra poder ir na festa com medo. E quando abriu o presente, você vai ver uma coisa dela que ela usava, que ela embrulhou e levou. Porque, sim, tipo, exatamente. Uma calcinha usada, sei lá, uma coisa. Porque o bully falou, você vai e você vai levar presente. Aí o garoto, meu Deus, sim, tem que roubar meus pais e levar alguma coisa aqui de casa. Isso, às vezes levou dinheiro, às vezes é a carteira do pai que tá dentro do saco de presente. Sei lá, alguma coisa ia ter que acontecer. E aí Lorraine chama a Daniela assim pra conversar. Vem aqui que eu vou conversar com você, menina. Fala um você negócio que tem mania de pegar nas coisas. Pega aqui no meu bolsinho. E a Lorraine leva a menina pro quarto lá dos demônios. E assim, sendo que todo mundo passa lá depois, né? O namoradinho da babá. Não é nessa hora que ela pergunta pra ela assim, o que você tocou aqui? Não é a Lorraine que pergunta, né? A Lorraine pergunta. Não, mas a menina já tinha perguntado antes pra poder ela saber o que era que tá acontecendo, né? Aí a Lorraine pergunta, então, eu fiquei sabendo o que aconteceu. Ela, me desculpa, não sei o quê, mas o que você pegou aqui? Aí ela, tô aqui em tudo, né? Que, sabe como é que é? Aí a Lorraine fala assim, o seu pai falou isso, tá tudo bem, tá tranquilo, tá sussa. Não tem nada a ver isso aí que tu tá pensando aí, meu. Tu tá por fora. Ele tá super de boa, super relax. Ele tá aqui, inclusive. Pode falar com ele. E outra, ela vai embora ainda levando uma pulseira que era da casa. Sim, que era do quarto. Que era do quarto, então, tipo... Aí eu acho que a Lorraine vai e pega a pulseira dela, né? Que ela, quando ela salva a Arada, de manhã que os usuários chegaram, ela e o namoradinho da menina foi embora, ela nem coisou. Ficou andando com a pulseira aí, por aí, ó. Vai que essa menina ficou possuída, não sei. Daqui a pouco vem um outro filme, Daniela pulseira possuída 2. A gente vai descobrir que a Daniela era a mãe daquelas crianças do início da Chorona. A gente vai descobrir que Daniela é Choban. Que? E aí ela fala, então seu pai tá falando pra você que ele te ama, que você é muito legal, você matou ele, mas você é muito gente fina. E é isso, então não fique triste. Fique bem. Ela automaticamente fica bem. Porque ela só tem credibilidade, né? Porra, pelo amor de Deus, né? Se fosse Márcia Sense, ela ia cagar. Mas, tipo, né? Se fosse a Aparecida Liberato, você lembra? Que corria dentro do Carandiru? Exato. Então, se fosse Ligue Já, Walter Mercado. Ela não ia ligar, mas tudo bem. Se fosse a Sense Márcia, eu acho que ela ia ficar assim. Acho que estou mais. Eu, sinceramente. Mas a Lorraine, com certeza. Entendeu? Sim. É certeza. Então, eu acho que eu só ficaria realmente satisfeita com o recado do além se fosse feito por Lorraine, que infelizmente faleceu esse ano. E ano foi passado, tributo no filme. No filme faleceu esse ano. Não, ou seja, não. Se... Não, foi no ano passado. Enfim. Não sei, só sei que morreu. Tá no filme lá, tributo. Morreu. Isso. E Jazeu. Só se fosse... Jazeu. Se fosse Lorraine agora em espírito, pra me dar um recado de outro espírito. Deus que me livre. Ou se fosse a Lorraine genérica da Tailândia. Não, que não é Tailândia, que é... Laras. Laras. São as duas únicas pra mim... Da Indonésia. As duas únicas pra mim que tem alguma credibilidade pra falar qualquer assim, coisa. Então... Eu acho... Eu, assim, se fosse pra enfrentar um demônio, eu acho que preferia da Indonésia. Eu também. Porque, assim, ela... Porque ela mete a porrada. Então, exato. Tipo assim... Ela traz pra um âmbito que eu posso até ajudar, tá com um ventilador... Isso, umas galinhas, um violão... O lance é que, na Indonésia, a cultura dele já tá muito... E eu não evoluída tenho que ficar deixando B.O. Exato. Não, mas aí você teria que estar na Indonésia. Se ela viesse aqui, ela ia dar porrada, não sei o quê... As pessoas iam morrer, bababá, ia ter um inquérito policial, a polícia ia cagar toda a cena do crime, ninguém ia chegar em algum lugar. E aí não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Então, mas ela ia resolver. Lorraine não, Lorraine, ela escuta muito. É muito entendeu? Passiva, ela ajuda, entende as quer coisas. Quer levar os palus. Por isso, eu acho que a menina Lorraininha, Warrenzinha, ela vai ser tipo Laras. De Kung Fu. Então, mas ela já é sense, né? A gente sabe disso. E eu acho que ela vai ser tipo Aras. Mas ela é da ação, ela já pega, assim, se encostou em tudo, então a gente tem que pegar a Anabela. A Anabela que tá fugindo, a Anabela que tá aprontando. Ela resolve. Logo, igual Aras, ela resolve. Não é igual Lorraine. Lorraine, ela fica ali naquela, né? Vamos entender aí, de repente, o contexto. Minha Bíblia tá arriscada e o nome é Vala. Pois é. Tipo assim, Vala que já devia estar esfregando na cara dela o nome de várias Deixa formas. Ela só entendeu quando foi uma porra de uma Bíblia rasgada, tudo caraca. Ela levou pra viagem, sei lá, por que cargas d'água. Pois é, então Lorraine é um pouco devagar, mas tem credibilidade. Laras é mais da ação. Então... Se for pra receber mensagem, eu prefiro de Lorraine, que ela passa melhor, ela tem toda a emoção, carisma, assim e tal. Mas assim, se for pra meter a porrada... Laras é muito formal, né? Pra falar as coisas, assim. Ela é muito... Parece que você tá numa entrevista quando você tá conversando com ela. Então, Porque ela é muito objetiva, né? Também. Sim. O lance dela é, ó, o teu problema é esse aqui. Eu vou resolver, o pagamento é esse. Minha conta é essa. Bota as pizzas aqui. Bota as pizzas pro... Será que a pizza que elas compraram... Será que a pizza que elas compraram ajudou os negócios a se libertar? Porque na Indonésia, quando eles fazem os negócios dos espíritos, sempre parece com uma pizza. Já reparou isso? Olha aí. Sem querer, hein? Pode ser esse link, hein? Eu acho. Porque, assim, eu acho que o Rock Soraya, ele tá tentando ser o James Wan da Indonésia. Eu acho que ele tá tentando entrar pro Anverso sem o James Wan perceber. Será? Ele vai conseguir fazer uma ligação com o Anverso. Tu vai ver. Ele vai fazer uma ligação com o Anverso por fora, um gato. Uhum. Tipo, olha, e eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar para os nossos ouvintes. O filme mais esperado do ano finalmente foi lançado. Não, saiu o trailer. Olha aí. Não, mas teve coletiva já. Não, mas já tá tendo coletiva na plantação. Tem uns 5 semanas já. Que estão dando entrevista pro povo com um celular na mão. Esse é o filme que vai bater Endgame. Porque esse é o Begins, né? Porra. A gente não sabe o que é. É o começo de algo que a gente não sabe o que é ainda. A gente só sabe que tem umas batatas correndo na escada. Exatamente. E... Você vê Leprechaun, aí você vê Leprechaun o começo. Aí você fala, pô, ela vai mostrar a origem, né? Você vê Annabelle origem. Você vê Invocação do Mal origem. Wolverine dizer, origens. É um passo pra trás pra você entender melhor o que você já viu. Esse não. Esse é a origem já no início. Exatamente. É uma origem que já é original. E aí, então, ele só, a coisa que eu entendi é que descubra onde começou tudo. Tipo, tudo o quê? Tudo o quê? Isso pra mim é uma pergunta filosófica. Entendeu? É pra você já ir pensando o que é o tudo. Qual o conceito de tudo? E aí lá você vai ver o início de tudo. Então, assim, e as se batatas? Preparem. Batatas assassinas estão vindo diretamente da Indonésia para invadir os nossos lares. Claro que eu vi o trailer. Ah, tu viu a mulher vomitando batata? Deus do céu. Como você pode perder um filme... A Kate Siegel, da Indonésia, que é a mulher do Rock Soraya, que faz todo, tipo o Matt Flanagan, que bota a Kate Siegel em todo o filme dele. Isso, então, ele tem lá, que é a mulher dele lá, que é a outra, acho que é Luna o nome da mulher, que ele vai e bota ela em tudo que é filme dele. Então, ela tá vomitando batatas. E tem bicho que vomita batata na boca da outra pessoa. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Se você sabe que as batatas são assassinas, você já pode perceber que ela teve o raciocínio. Se eu comer as batatas, nada vai acontecer, né? Tipo, comi a batata, ninguém mais vai morrer. Será que ela tá possuída e por isso que ela tá golfando batata? E tipo assim, é tipo o Alien. A batata, você é plantado, alguma coisa acontece com você e você começa a golfar batatas para elas dominarem o mundo. Eu não sei, porque é o início, entendeu? Eu acho que como vai começar a história das batatas. Agora, o que tá acontecendo, eu não sei. É o início de tudo. É um evento. É claro que a gente vai gravar sobre esse filme maravilhoso que a gente tá esperando, assim... Cara, já tem há quase um ano já que a gente tá esperando o filme das batatas. E outra coisa... Não, mentira, deve ter uns 6 meses. E ele fez dois filmes. Que é quase um ano. Tipo... Que é quase um ano. É, que já lançou o trailer de um outro filme também, de uns homens que dormem juntos, tu viu? Via. Que tem dois homens dormindo juntos, aí chega um terceiro e fala assim, posso dormir aqui com vocês? Porque eu tô com medo. E aí fica um corre e corre, que eu também não entendi se os caras eram casal, se era trissome. Entendi porra nenhuma também. É também do Instituto Rock Soraya de Ação. Tu viu que ele mudou de nome, o nome da empresa dele? Agora é Rock Soraya International, não sei o que lá. É lavagem de dinheiro, isso. É pra fugir das multas, dos impostos. Aí muda o nome da empresa. Muda o CNPJ. Mas o arroba continua Hitmaker, né? Que é na verdade, quem faz é a Alexa, né? É a Alexa, claro. Maker. Claro, ai, gente. Eu acho que Alexa deve ser uma grande fã de Rock Soraya. Por isso que ela se auto-intitula Hitmaker. Até porque ela não faz nenhum hit, então. Ela tem dois hits, só. Que só eu e você conhecemos. Garota, meus vizinhos conhecem. Então... E aí é isso, gente. É, termina a Annabelle assim, a gente tá esperando que no próximo Annabelle tenha batatas. Sim. Eu acho e a gente, que... eu acho. E ou, eu batata, acho que ou no filme das batatas tem a Annabelle. Mas ser. Eu tô achando. Não tem boneca, né, nesse filme das batatas, tu reparou? Não sei. A gente só viu o trailer. É o que começo de tudo. Nada. E se o começo de tudo for a Annabelle? Será que a batata vai ser material de construção pra fazer boneca, Sabrina? Olha, eu vou te falar que os melhores filmes do Rock Soraya são filmes de boneca. Esse filme tá prometendo. É sobre batatas? Tá fugindo, tá fora da caixinha. Tá exatamente. Fora da caixinha. É sobre batatas? É. É sobre o início de tudo? É. Por que não? Pode ser também um filme sobre boneca. Eu acho que tá aí aberto pra interpretação. Então, vamos aguardar. Será que o senhor boneco de batata do Toy Story vai aparecer possuído? Viado, não pode, porque a Pixar não vai liberar. Mas você sabe que nem a Pixar pode usar, né, direito sobre o boneco de batata, né? Porque não é um brinquedo que já era existente. Sim. Então, tipo assim, eles não podem vender a Toy Story, que vende o Woody, vende tudo. Uhum. Não vende o seu cabeça de batata. Sua cabeça de batata é de outra empresa. Então, eu acho que pode. Tem uma brecha legal. É tipo esse Chuck novo, que o dono do Chuck não quer, vai fazer uma série, continuando o filme que tava antes. Uhum. E eles fizeram esse Chuck novo aí com o boneco robô. Foi uma brecha de contrato. Além dessa brecha legal, também tem a brecha de que ninguém vê filme na Indonésia, a não ser eu e você. Então, foda-se, que a Pixar nunca vai saber. Viado, Oswaldo também. Oswaldo pode denunciar. Exatamente. Beijo, Oswaldo. É, eu espero muito que você também faça um vídeo lá no Trecheira Violenta sobre esse filme das batatas. Tenho certeza que você vai fazer. Gente, assiste o Trecheira Violenta, é muito bom. Espero que a gente consiga gravar o filme das batatas com o Oswaldo, né, Nen? Que você não conhece o Oswaldo. Pois é. Seria um grande prazer. Então, acho que vale a pena também. A gente vai entrar em contato com a nossa... geradora de conteúdo de mídias sociais pra ela colocar lá, quando sair o filme das batatas a gente vai botar, ó, saiu na sua casa na internet mais próxima de você o filme das batatas procura esse nome, procura essa legenda, veja que a gente vai gravar. Que aí você já vem já livre de spoiler. Nossa, combinado, Erika? Tô muito animada. Será que vai sair na Netflix primeiro ou vai sair primeiro na lojinha? Eu acho que sai primeiro na lojinha. Mas eu acho que vai sair com legendas em alguma língua gente, que se fala na Indonésia. Não, esse da Indonésia não vai vir com legenda em coreano na frente atrapalhando. Não é possível. Não sei. Não sei o prestígio de Soraya na Coreia. Às vezes sai lá primeiro. Não sei. Mas eu, de qualquer então, forma, gente, é onde isso. Sair, da forma que for, com legenda em inglês, com dublagem de Herbert francês. Eu vou ver essa porra desse filme. Quiçá eu vejo sem legenda. Que foda-se. Gente, só quero ver esse filme. Eu não. Se sair, eu vou ver de qualquer jeito. Depois da legenda a gente vê, né? Dá um jeito. Mas assim, exatamente. Eu acho que vai ser sucesso. E falo mais, eu me comprometo a fazer uma legenda. Se não que? Tiver legenda. Não promete isso. Não promete. Quero ver você traduzir do indonésio, sua louca. Olha, eu não garanto que a tradução vá ser assim, literal. Mas eu te garanto que a experiência vai ser algo sobrenatural, realmente. Não leve isso a sério, gente. Não leve isso a sério. A Amanda é muito preguiçosa. Olha aí. Fazer isso. Olha aí, olha aí. Você não sabe do meu amor e a minha dedicação pro Rock Soraya. Ah, tá. Todo mundo aqui é dedicado a Rock Soraya, né? Ninguém aqui tá brincando, não. Aqui tudo é muito levado a sério. Rock Soraya em primeiro lugar. Mas assim, tu tem Rock Soraya é Brasil acima de tudo, Rock Soraya acima de tudo. Esse é o nosso lema. Então, depois dessa frase maravilhosa, eu acho que a gente tem que encerrar por aqui, né? Porque não tem mais nem o que dizer. Exatamente. Você quer dar o seu arroba, o Desaparecida? Eu quero dar meu arroba. É Mandy Aguiar no Twitter e no Instagram. No Facebook eu não vejo. Não me mandem nada no Facebook. Eu só tenho Facebook pra fazer login das coisas. Então não me mande nada lá. Mas qualquer recomendação de filme, trash, porque assim, eu e Erika, a gente tá fazendo uma maratona de filme merda. E a gente tá querendo um filme bom. Aliás, pra ruim que dê a volta. Pra conseguir formar um podcast inteiro, né? Porque só o filme da piscina não tá dando. Pois é, a gente viu, sei lá, uns 5 filmes no final de semana. O único que prestou foi a Annabelle. Então, não, pra vocês verem piscina. O nível da parada. Não, da piscina, Que dá pra... Não, da piscina é ruim que ainda dá pra gente falar alguma coisa, porque o resto a gente nem conseguiu terminar. Então, mas dá pra gente esculachar, não dá pra gente, né, fazer graça, que é o principal. Não, mas dá pra fazer graça. País. Porra, não dá pra fazer graça, cara? Olha... Um crocodilo dentro de uma piscina. Olha... Aí, ó. Olha, no final eu fiquei rindo de mim mesma, que eu fiquei desesperada, achando assim, nossa, como eu fui trouxa de ver esse filme até o final, não sei. São 2 horas de filme, não vejo, é The Pool, esse filme ele tá disponível pra download no Telegram, e não se enganem, é uma merda. E não é o The Pool, aquele que a mulher fica presa dentro da piscina sendo ameaçada pela outra, não, tá? É outra The Pool, eu achei que era essa, mas não é. Que envolve... Uma pool com jacaré. É. Envolve um sofá. Um crocodilo, um sofá, uma pessoa, 2 pessoas e um cachorro. E um cachorro. E é um filme desprezível. Não consigo definir em outra palavra. É um filme que você deve passar longe. E provavelmente a gente vai gravar sobre ele, nem que seja só pra esculachar durante meia hora. Mas se você ficar muito curioso... É, quando a gente juntar os stress que a gente precisa... Exato. Poder formar um podcast inteiro, a gente vai falar de The Pool. A gente vai falar de The Pool. Mas então é isso, gente. Ó, meu arroba é bin_erica no Twitter e bin_erica no Instagram, que está fechado. Quem quiser tem que bater pra entrar. E eu não estou no Facebook também. Só uso para login em jogos. E para avisar que sou o Erick Smalltalk. Então, arroba Erick Smalltalk em todas as redes. E é isso, gente. Mais um recado. A gente tem o PicPay, né? Ah, a gente tem o PicPay. Arroba Erick Smalltalk. Exatamente. A gente tá aí querendo produzir mais conteúdo. Se você quiser colaborar com esse conteúdo maravilhoso de qualidade, que fala que a Annabelle é bom. Sim. A gente, é, a gente vai esquematizar também uma experimentaçãozinha. Tem umas paradas aí que a gente tá planejando. É, quando a gente tiver uma quantidade... Exatamente. Okay, a gente precisa que, né, a galera aí colabore. Você pode colaborar com qualquer valor. O seu RT já é uma grande colaboração. Porque quanto mais a gente ouvir, mais chance tem de alguém colaborar. Exato. E aí a gente vai... E tem aí, agora outubro, tem aí saque do fundo de garantia. Não joga fora esse dinheiro. Investe na gente. Eu gente acho. Que é sucesso, sabe que é sucesso? Então é isso, gente. Valeu, gente. Muito obrigada pela paciência. Volte sempre. Beijos. Tchau. Tchau. Viado, eu acho muito bom eu conseguir tirar toda a chiadeira do seu microfone esfregado. Eu acho que não gravou essa chiadeira, não, porque pra mim tá limpo. Hã? Começou a gravar? Tá muito. Eu acho que não rolou, não.